66, o gol 1896. Completa aproximação, chame torre 18-6, tem bom pouso. Torre 18-6, o gol 1896. suba ao 230 na Pouca, vigilante. 230 na Pouca, obrigado, vigilante. Boa noite, Márcio Top, 9843, decolado na sua escuta, passando 2500. Controle, bom dia, Márcio Top, 9843. Master Top, 9843. Suba ao nível 400 na Gol e vigilância. Subindo no nível 400, vigilância. Gol no 804, controle. 1794, controle. Afirmativo, 1794. Curva à direita para interceptar a radial 080 de Salvador. Vai prosseguir nessa radial por 60 milhas após voar a Aracaju. Sente, com direita, intercepta 080, voa 60 milhas nessa radial, depois voa Aracaju, sendo 230, voa no 714. Confere no 714. Salvador, o gol 1896. No 714, último centro Recife, agora 12685, alterne 12545. 2685, 2545, gol 714, obrigado, não, boa noite. Boa noite. Master 9843, chame Recife agora, 1264, alterne 1288. 264, 1288, obrigado. Volante controle Gol no 606, decola, passa 2100. Boa noite, no 606, subo 350 na Puca, vigilância. 350 Puca, ou no 606. Gol no 606, controle. Chega. Suba restrito a nível 310 e chame Recife 12685, alterne 12545. Restrito 310, 12685, alterna 2545. 2545, obrigado. Comandou, boa noite, 7767-46, informação eco. Boa noite, 6746, identifique, desça para 2000 pés, chegada Mário, ajuste no 0 no 3. 2000, desculpa Mário, 1013. Autorizado de agência sem glade, informe estabilizado. Autorizado de agência sem glade, informe estabilizado, 7746. Bom dia, 3520 da Serra Decolado, Pucaracaju. 3520, suba 190 na Puca, vigilância. 190, o 3520 na Puca, pode ir voar a Caju? Mantenha perfil, baixa coordenação. Obrigado. 3520, autorizado Aracaju. Aracaju 3520. Obrigado. Infelizmente vai ter que efetuar um desvio, amigo. Tem uma formação bem na proa de Aracaju. Pode ser necessário, tá? 3520. Ok, vai ser aproximado aí 075080 pro, por 15 meses.